Foque. Constar no visual que já cruzou, foi 2 segundos para continuar a base militar, bem-vindo, boa tarde. P2 no meio, autorizado Fortaleza, 370, rota P1 no 9, depois no 0, pela esquerda, subida Momo, transição Flotir, 5536 transpondes, controle 120.8. Cruzando a cauda, posta livre, chame táxi. Agora 33193, autorização de VTO 3820, Alcalde. 76721 no controle? Sim. Não. Abuco! Oi, Abuco, chame Recife em 12685. Obrigado, Abuco 12685, 6721. Quatro, solo os 23, direito, 1219. Direita, 219. E Juliette Romeu. Tá livrando aqui o sobrevoo de Arendepe, senhor. Vai com coroa da rotatória para regresso. Melhor da bata. Gente, rumo da rotatória para ingresso no circuito. Chame torre no 86, mais Juliette Romeu. Coroa da rotatória para ingresso no circuito. Vai chamar dos 8 manhã, grato. Bom trabalho, senhor. Tá atingindo 4000, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça e mantenha 2000 pés, livre LF no localizador, 1020 nós hoje. 2000, repórter no lock, Alfa Tango Tango. Transponder, controle 120.8. questionar na pula. Ano 5, identifique, desce, mantenha 5 mil pés, 1020, ajuste na mão. Pegada a mão, é 13 no 5. Salvador, é o papapapá, Mike de Letchon, é o? Prossiga. Tá 5 milhas, senhor, do campo, tá mantendo a magnética Whisky, comprando a rotatória para a regressão de Adabata. Ok, na presente então vou direto para a Bata, chame passando através norte da torre, vento 150 com 10, altímetro 1020, Mike Gillette Romeu. Autorizado da presente, pro lado da Bata, vai reportar passando norte da torre aí? Isso, passando, cruzando aqui através norte da torre. Ok, vai reportar cruzando através norte da torre, Mike Gillette Romeu. Alfa Tantan, reporte externo, baixado, check-up. Localizador. Tango, pôs autorizado no 0, 950 graus, 10 mais. Autorizado, Tango. O Mike Leste Romeu tá passando através do norte da torre, tá no visual com a cara da Bata. Ciente, o Mike Gillette, o meu, aproximação direta para a Bata autorizado, 950 graus, 10 nós, reporte controlado no solo, o Mike Gillette, o meu. Voltará no solo controlado, está autorizado o pouso na guarda Bata, Mike Gillette, o meu. Linha 315, em descida para 5 mil pés, é liberada a velocidade. Mantenha a mão. Para o táxi 906, com 134 a bordo, momento de penetração. Táxi 1 de Alfa, está considerando a 10, lá 200.6 com a torre em 1000, e fiz o ajuste com o voo. 5 de Alfa, 1020, gol no 806. Salvador, Oceania 6320. Você é livre, Romeu, Solos 31. O 9806, alinhar e manter. Na flor de mares. Desça e mantenha nível de voo 050, 6320. 050. Voo no 754, chame Recife em 1268. 1268. Obrigado. Cliente off tantan 932, parte 3 autorizado. Tomei a decolagem autorizada no 50 graus, 89. Pelo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais no corredor e reporte em Paris com 1019. O seu Quebec Serra vai manter 1000 ou 1500? Oceanair 6315, desça e mantenha 2500 pés, ajuste do altímetro 1019. 6315, 6315, tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, é um Highlander a 1500 pés, em tráfego visual para Salvador. Prefiro da Eulida Point, Eulida Bridge, Interferovia. 5546, pode ser responder, controle 120.8. Positivo, 394, foi encarregado. 350, da Eulida, pode voar. 4508. Correto, 105, pode funcionar. Papo 806. 1806, suba e mantenha nível 230. Autorizado 230, 806. Quilo Quebec Serra, atenção ao Airbus 320 da Oceanair, posição 11 horas, 3 milhas, rumo sudeste em aproximação para pouso em Salvador, descendo para 2500. Está autorizado interceptar 6305. Firme. Gente, você vai ficar. 6315 desse mantenha 2000 pés, livre LS 1019. 96315. Salvador, boa tarde, Oceanair 6141. Romano, identifique desça aí mantenha aí, 050 na chegada bom. Estabilizado ILS 6315. A 3105 está estabilizado o ILS X-Ray. A 3105, livre LS 1186. Aprovado, ideal para ter quanto espera da 10, lá torre 18.6, o ajuste 10 no 9, bom gol. No 5, cheque o trem pouso autorizado, no 5, 0 graus, 8 mais. 7.63, no 5, livre pouso. Salvador, 35626, posição Conte, 500 Tango. Eu ligo 340 já aprovado, tanto top. Autorizado, Guarulhos, 340, volta conforme, grid, seguro no meia, vai rodar o seu loop. Repão no zero, rua direita, pesquisa da Euleida, ponto Leida Rodrigues, 5551 no transponder, controle 120.18. Tipo 5626, solicita se possível subir para 160 para subir o topo da camada. Trip 5626, autorizada ascensão para 160. 160, 5626. Gol 1806, chame Recife em 12685. 2685. 1806, uma boa. 3805, na escuta. 1806, também. 1801, base. Mantém o zero. A 3805, na escuta do Paulo Salvador. Vitor Mike Quebec, tráfego visual para Salvador, mantenha corredor, reporte para impacto. Serra Torre, na noite 36. Escuta o 6315. Solô, 42, 1219. 219, obrigado. Salvador, 30 da FIA. Prossiga via Alfa e reposta em Juliette. Alfa de Júlio. Filha Terra. Controle da escuta do 6320. Seu controle? Uma outra frequência, 7198, é um pouco ruim. 120.8, comandante. Ok. No meio da Colos 43, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Boa tarde, Braga. Juliette, portão 4, 6315. O TAN 3805, me escuta? Ok, só complementando a saída, após Leda, vai voar abrir. China 6320, visual com a pista. Visual, com a pista. Oi, Salvador 71862, boa tarde. Boa tarde. Salvador 6320, visual passando já. Baixa na 320, altímetro no 0 no 9, tá baixa a travada? Confirmo. Gente, hoje na 320, tem livre pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 50 graus, 150 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, 63. 320. Puca de par, guardando o que está dando, 600. Intercepção final da 17 visual com tráfego na 10, Quebec Serra. Gente, se ajuste como número 2, quilo Quebec Serra, tráfego já aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10. Vai reportar na curta final para prosseguir para pouso na 17, quilo Quebec Serra. E aí, tio Serra? Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2230, informação Tango. 70, copia? Copia, 600. Autorizado, Natal 370, via Cuzulu 10, decola pista 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição de par. Controle opera 120, decima 8, aciona 5550, cotei. É Zero Cinco da Tango. Controle Salvador, Trip 5595, informação Tango, bom dia. Bom dia, 5595, identifique, chegada Mari, desça ao 050, proa de Itape. Mari 050, Itape, perdeu contato com o centro, 5595. 09. Formaremos, 6 horas, tá? Quando o 924, copia? Copia. 6193, o Simone está pronto, inicia presente? Meu 210 da Oxané, identifique, chegada é a Mari, desça ao 070, reduzindo velocidade para 230 nós, número 5 na aproximação. Atingiu 050, 6141. 6141, desça para 2000 pés, 1019, livre LS X-ray. Para 2019, autorizado X-ray, 6141. Tomar Quebec, forma na rotatória. 5626, desça para o 080. 080 para o 35626. Salvador, Chanel 6320, livrando tudo. Taxi avião, que reporta no centro de Edson, 6320. Alfa, eu conheci a ajuda. O táxi após tanto vai prosseguir via Índia e Alfa até o ponto de saída 10, quando você chamará a torre em 1186, o ajuste no 019. Boa tarde, Papatango Vitor Mike Quebec. Desça para 2000 pés, 619, livre LS. Liberizado, 5595. A 32 da manhã, sendo identificação. 01-3-2-0-2-2-3-0. Trip 5626, desça para 4000 pés, 1019. 4000, 1019, 5. Oxenê 62, 10, desça para 5000 pés, 1019.